120.8, grato, Mike Quebec. Boa tarde, Papatango, Vitor, Mike Quebec. Bom dia, muito boa tarde, Vitor, Mike Quebec. Prossiga no corredor, Axé, Mike Quebec. Estiva aqui, autoriza o sessão para 2500, cara. Vai direto, Cairo? Ativo. Direto, Cairo, autorizado. 2500. Grato. Mike Quebec, você passará atingindo. Tan 31 mais 2, desse mantém a 4000 pés. Atimento mais 0 mais 9. 4.000 agora, tá? 3.000 na turma. Rolo 648, desça para 5.000 pés. Altímetro na 0 na lava. 5.000, contabilizado. 363, 26, chame turno 8, decimal 6, bom ponto. Obrigado, até logo. Tem frequência livre estacionária, em November Alpha, boa tarde. Que se encontre, pista que decola. Mandou o Xaner 6326. Xaner 6326, confirmando já embaixo travado. Afirmativo, senhorita. Sente, livre pouso, pistão 90, vento 120 graus, 90 nós, o Xaner 6326. Tá livre pouso na 90326. Sente, ao estacionar a frequência livre, uma boa tarde, Bravo Kiluiski. Controle, o Mike Fox Terra solicita, tá faltando 080, solicita o nível 110 como nível final. Aguarde a autorização do 135. Certo. Estado Salvador, para Sierra November, Mike Charlie, Macaúbas, nível 065, decola no 6 com curva à direita, corredor Axé. Transponder 5571 e o controle 120 decimal 8. Zero luz a bordo, ainda está com autonomia? Chame a torre em 1186 para acionamento. Patango isso em Golf Kilo. 190, já possui estimado para pouso em Paulo Afonso? Afirmativo, está estimando Paulo Afonso em 1840. 1840, autorizado 110, mais forte. Chegada, então 3192. Matei, 00, desça para o nível 060, autorizado a chegada a Mário. Altímetro 90, 90. 060, autorizado Mário. Solicita voa para o de Duna, senhor. Ou Duna ou Mário. E manter o perfil da chegada no 600. E o perfil na 600. Xaner 6326, no solo aos 36, liberando via Eco, solo no 21, decimal 9. Libra via Eco, solo no 21, 9. Boa, Xaner 6326. Só copia o Galeão, por favor. Repita os dados, por favor. Afirmativo, alterno Galeão com 4 horas de autonomia e 141 agora. Para pushback acionamento, está na 6, no Xaner 6142. Agora, centro Recife, em 1260, alterno 288, por favor. Para Recife, em 1260, 288, grato. Xaner 6315, autorizado táxi, Índia Alfa até o ponto de espera, chame torre na frequência 118.6. Índia Alfa, ponto 0286, o Xaner 6315, altímetro 1099. 219, obrigado. O rumo nordeste passa 4.500 pés para 3.000. Aproximação para a pista 10, Airbus 320. Bem batido, senhor. Está mantendo aqui, atingindo e mantendo 2500. Ainda não avistou o tráfego, mas está atento, o Mike é bem. Whisky Golf Kilo, reporta na Papá para ingresso. Alô, Chanelma 326. Comandante, tem um pouco de paciência, ok? Estou com um estagiário aqui. Autorizado o táxi via Alfa e Juliette para o portão 01. Alfa e Juliette, portão 01. A gente não está com nenhuma pressa nessa hora porque a gente não recebeu nenhum feedback da pressa. A gente não está recebendo, desculpa. Ok, ciente. Ciente, a intenção é prosseguir o corredor axé, confirmo. Controle o Whisky Golf Kilo, ok? Vou 1648 na chegada Mar e desça para 4.000 pés, ajuste 1019. Confirmando 4.000 para 1648? Afirmativo, gol 1648. 4.000, 1648 no perfil. Chanel 63 no 5, autorizado, alinhagem de decolar, pistão no 0, vento 140 graus com 8 nós. Decola no 0, 63. Radial 01, prossiga. Já falou que o estado seguro, já não sobrevivou a 24, ainda está do assistente. Gente, informe quando no retorno a Salvador, altímetro 1019. Volo 600, chame agora o controle final em 19, decimal 35. Então, 3154, aciona identificação, desça para o nível 050 na chegada a Mari, altímetro 1099. 050 na Mari, decolagem, pistão no 7. Sou Antônio, é 6142-102 POB, autonomia de 3 horas e 20, alternando Natal. Chanel 6142, ciente, autorizado táxi, pátio 1, Índia até o ponto de espera. Chame torre na frequência 118.60, altímetro 1019. 1019, táxi pelo pátio, Índia, Alfa, ponto de espera 186, Oceané 6142. Viu pro 642? Gol 1642, autorizado 2000 pés, ajuste 1019, reporte estabilizado. Autorizado o final do procedimento ILS X-Way. Pode parar de estabilizar no final do X-Way, 1642. Whisky Golf Kilo, mantenha o corredor a checar caixa pregos. O Whisky Golf Kilo, contato radar na decolagem. Eu. Ah, 3192, Simbra, baixar trabalho. São 3192, livre pouso, pistão no zero, vento 140 graus, 9 nós. Livre, tá, 3192. Guardião 01, prosseguindo pelo setor norte de Salvador. Aguarde para chamar a turma noite desse momento. Setor norte, Salvador, agora ela chama a turma. Agora eu chamo a turma noite desse momento, bom ponto. Tem jeito, meia grato. Corre, Salvador, Guardião 01. Torre, prossiga. 01, setor noroeste, alcançado 5 milhas, 42 Salvador, pouso no espaço do Brasil, em terceiro coma, 01, 7, bom dia. Avião 01, na intenção, prosseguir para o Graé, confirma. Afirma, Graé. 0019. 3.009, 3.009. Uno 30 graus com 9 nós, o vento Guardião 101 reporta no solo controlado. Agilizando. Tenta agilir, a alta guarda, agilizando, Guardião 101. Complete o final do ILS, chame torre, 1-8, decimal 6. 18 metros. Né, torre Salvador de Gol 648. Confirma chamando a torre. Gol 1-648, está estabilizado no ILS, baixado e travado. Gol 1-648, boa tarde, continua a aproximação. Formarei pistão no zero livre, ajuste 1019. 19. Autorizado 2.000 pés, ajuste 1019, autorizado final do procedimento ILS X-Way. Reporte estabilizado. 2.000 pés, autorizado ILS X-Way, voo 9600. Auxiliar, sente-se com a sua aproximação, ok? 71648. São 3192, no solo aos 4.6, liberando via ECO, solo no 21, decimal 9. 219 na ECO, 3192. No 648, vento 140 graus com 8 nós, livre pouso, pistão no zero. Livre pouso no 648. É pro ideal para o destino? 291. Táxi até o pátio 1 no portão 4 via Alfa Juliette. Pátio 1, portão 4 via Alfa Juliette, tá 3192. Do destino, porém ainda mantendo 1.500, 1.000 pés devido a tráfego de aproximação para a pista 90. Se houver falha de comunicações na lateral de Veracruz, suba para o 065. Isso que eu vou ficar. Ela mantendo 1.000 pés, e uma carta para comunicações. É Veracruz, você deu 065. Já nadou e não deu. Só Solo aos 47, frequência livre, Guardião 01. Foi feito algum DLA, confirme? Zona 9. Continua na 019, se apresenta na principal. Tem que passar um novo plano, nem DLA ele aceita mais, já venceu o plano, então tem que passar um novo plano. Controle final em 11935. Sim, então após a passagem do Boeing da Gol na curtíssima linha, mantém pressão no zero, preparando-se para decolar assim que autorizado. 118.6. 18.6, obrigado. Gente, até a frequência livre no tráfego vai informar para o seguinte passageiro Golfo, bom pouso, cadê? Vou no 600, continua a aproximação, informarei pistão no zero livre, o ajuste 1019, o Airbus da Avianca ingressando, preparando-se para iniciar a rolagem. Gente, aguardando, vou no 600. 48, solo aos 49, liberando via eco, agilizando na medida do possível, solo no 21, decimal 9. Já agilizou no 21, cara. Solo Salvador, boa tarde, gol no 648, ligou no eco. Gol no 648, autorizado táxi Telpate 1 no portão 02 via Alfa Juliette. Alfa Juliette 02 está autorizado no 648. Cifra, sol? C315, chame agora a Centro Recife, 251, pé 3325, bom voo. 251, boa. Pono 600, vento 130 graus, 9 nós, livre pouso, pistão no zero. Obrigado, pouso no zero, pono 600. Sete após decolagem, curva direita, 1.000 pés, transponder 0153. Frequência do controle, 120, decimal 8. 8-6-1-4-2. Polícia, 6-1-4-2. Contato radar a decolagem, suba para o de 350, sai da PUCA, tração Caju. 6-1-4-2, PUCA, Caju. Busque Golf Kilo, suba para o nível 065. Chame torre na frequência 1-8, só o meio. Coordenar para o 1142 com Centro Recife, já dá presente direto RF018, câmbio. Aguarde. Dado o final do procedimento LS, X-Way reposto estabilizado no localizador. 2000 pés, 1099 ajustado, autorizado o final do X-Way, reportará estabilizado o 3154. O senhor chamou e já era 47 já. Se eu pudesse quebrar o galho, eu quebrava, porque isso aí é fora do regulamento, eu não posso sair do regulamento, não é isso? 62, desça para o 050 na chegada Mari, sentimento 90 no nada. 50 na Mari, 44 do 62. 600. Ciente pousou, livrou, táxi via Alfa, Juliette, portão 06. 7-0-06, boa noite, vai ficar. Eco Delta, prossiga. Eco Delta, é. A série de identificação, sub e mantém 2000 pés. Mike Eco Delta, chame controle final 19 decimal 35. Mike Eco Delta. Bom dia, boa tarde. Pedal web 5856, centro da Papá, autorização Natal. Sim, para o sol. Perdão, sol, é o web 5856, centro da Papá, autorização Natal, tá pronto. Web 5856, aguarde a cópia. Aguarde, 5856. Mike Eco Delta, suba para 2000 pés, ajuste 9019, foi na Pose Duna. Estabilizando o X-Ray, o TAM 3154. TAM 3154, completo sinal do procedimento, chame torre 118, decimal 6. 286 até 3154, obrigada, bom trabalho. Azul 4065, prossiga. Informação Papá 3460, tá? Azul 4065, segundo para a cópia. Atenção, tá previsto? Bloco de alto. Azul 4065, saída prevista da EL. Ok, tá da EL, obrigado. Papá, Papá, Lima, Papá, Mike. Controle, prossiga. Lima, Papá, Mike, do lado de Serra e de Acuíria, de Cia, prosseguindo para Salvador, Prada, Rotatória, acionado 2001 a bordo. É Lima, Papá, Mike, acione 0223. O Lima, Papá, Mike, efetuou o plano junto à sala S para Salvador? Afirmativo, senhor. Foi apresentado o plano às 11 horas da manhã local. Começou a vigorar os 50 dessa e posteriormente vai ter um para Bom São Paulo. Certo, Lima Papa Mike, informe sua altitude no momento. Está mantendo 500 pés a zero. Zero vento, 160 graus com 9 nós. Pouso autorizado, 190 até 315, roubado. Lima Papa Mike, ciente, está 5 milhas ao norte agora de Salvador. Sequestrar de 2, aguarde transferir as comunicações para a torre. Aguardando, Lima Papa Mike. Aviso ao Cono 7, o Lima Papa Mike. 7, até escuta agora a transferência de comunicação. Chame 1142, chame agora Centro Recife, em 1285 até 2545, por favor. Confirma a secundária? 1245. 2685, 2545, CNL142. Acho que está autorizado o ingresso, reporta alinhado e pronto, cabeceiro no 7. 462, reduza para 2109. 2109, 4462. Papa Mike. Sinal da 17 autorizado, Lima Papa Mike. 856 autorizado, Natal, via UP Zulu 1-0, nível 350, saída Puca, transição de par, pista 1-0 após decolar de curva esquerda, transponder 5050, frequência do controle no 20.8. Robson 44 agora para aproximar para o 17 pouso, ok? Pairado na cabeceira. 856, cotejamento correto, reporte, puxa, Sanaco. Alinhar e decolar da 17, ok? Se possível, diminuindo a velocidade, aguardando apenas a decolagem da mesma. Está reduzindo a velocidade, Lima Papa Mike. Tan 3154 no solo 58, liberando próxima direita Fox, no 21.9. Direita Fox, no 21.9, Tan 3154, nada, boa tarde. 3-2, prossiga. Velado 35, boa tarde. 4, entrou. Esse pistão no 7 livre. Aviso a aeronave e aguarda, eu limpo essa campanha. Pare e desça para 4 mil pés, ajuste 1019, reduz a velocidade para 2109. Descendo para 4 mil milhas de anota, está atingindo agora, 2109 de redução. Ciente, azul 4462. 18090 Recife, ciente, mantém escuta, aguarde cópia. Já está pronto para acionar? Matheus. Ok, acione e aguarde para cópia. Somou 7, vento 130 graus, 9 nós. Autorizado no 7, Lima Papa Mike. Quilo Romeo Oscar, decolado aos 1800, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, Romeo Oscar. 0, decola pista no 0, curva à direita. Subida da El, após Leda, voa Bridge, Upper Zulu 1-6, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive, direto Poços, conforme rota. Aciona 5042, controle 1208. Oscar, prossiga corredor, achar aquilo, Romeu Oscar. Autoriza da presente 2500, vai na Prodemorro, seu? Autorizado 2500 para Morro de São Paulo, aquilo, Romeu Oscar. 2500 na Prodemorro, grato. 1208, do controle, o senhor não vai pela Zulu 10, ok? Vai fazer da El Leda Bridge, e em Bridge vai prosseguir aí conforme a rota. Zulu no meio e pra voltar o Zulu. Pastor 32, pronto pra cópia? Confirmando o bando de pássaros na curta final, no 7? Confirmativo. Gente, grato pela informação, Lima Papa Mike. Está seu localizador, 4462. Sim. Solo 01, confirma parte 4 ou abata? Abata. Sim, entrou, estaciona na frequência livre, Lima Papa Mike. Golf Kilo, 5 no milhas, oeste de Salvador, serviço a dar terminado, informação de voo e alerta, chame Recife, em 1260, até 288, bom voo. Zero, aerovia Golf 677, decola da 10 com curva à esquerda, subida Conde, acione 0277, controle em 1208. Decola da 10, com a esquerda, subida Conde, acionando 0277,